conectando-se em 95,3 FM para toda Sanca Vice e região e em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Está no ar mais um programa Independência ou Marte, edição 144. Muito tempo de programa já, programa que é só um braço do Ponto de Cultura Conexões Solidárias Independência ou Marte, aqui de São Carlos. Eu sou Yasmin Miller, hoje eu tô sozinha aqui na Rádio Fiscar ao vivo nessa segunda-feira, dia 17 de maio. Os meninos Felipe Silva e Jovem Palerosa estão lá no Rio. Não, estão lá em São Paulo, na verdade, estão em São Paulo para o lançamento da Agência Fora do Eixo. Hoje é lançada a Agência Fora do Eixo lá em São Paulo. Loja, e a loja Fora do Eixo Discos, loja lá na Galeria do Rock. Hoje à noite, se ainda dá tempo de colar ainda, tá rolando Jam Session lá com as bandas Caldo de Piaba, Black Drawing Shocks, Camarões Orquestra Guitarrística, Galinha Preta, Plastic Noir, muita gente, Rinoceronte, Macaco Bong, Aeromoças e Tenistas Russas aqui de São Carlos, além de várias outras coisas. Então eu vou colocar aqui para vocês algumas impressões do festival Fora do Eixo, que passou pelo Rio de Janeiro na semana passada. Festival Fora do Eixo, que no dia 6 de abril teve início lá em São Paulo, percorreu várias outras cidades do estado e agora do estado de Minas Gerais, agora foi para o Rio de Janeiro, apresentando vários shows, artes visuais, oficina radiofônica, que a gente também vai trazer as impressões aqui para vocês, feira cultural e tudo mais. Isso ocupou os palcos da Cinematec, Música Contemporânea, Teatro Odisseia e do Circo Voador lá no Rio de Janeiro, levando várias bandas de diversas partes do país, independentes que nunca tinham se apresentado lá no Rio, outras que já tinham, Fora do Eixo circulando sempre as bandas independentes aqui do Brasil. Bom, pra quem não sabe, o Independência ou Marte é muito mais do que o programa de rádio. A gente tá online no MSN, pra você que quiser conversar com a gente online aqui, pra quem estiver assistindo ao vivo, é claro, radiofiscar@hotmail.com. Mas tem o blog também, independenciaomarte.blogspot.com, além de várias outras coisas pela internet, Orkut, Facebook não tem, eu acho, Twitter, várias outras coisas. Se vocês quiserem procurar Independência ou Marte, vocês vão encontrar tudo aí pela internet. É isso aí, tem que falar também das rádios parceiras que retransmitem. A gente, além de passar aqui na Rádio Fiscar, aqui na segunda-feira à noite, tem a reprise no sábado, às três horas da tarde. E aí tem a Fora do Eixo, a Web Rádio Fora do Eixo, que retransmite, foradoeixo.org.br, a Rádio EBTK, lá no Rio Grande do Sul, Rádio do Rasgada Coletivo e a Web Rádio Software Livre também, todos esses parceiros aqui do programa. A gente começa com algumas impressões, então, do Festival Fora do Eixo lá no Rio de Janeiro. Qualquer coisa vocês falam com a gente aqui pelo MSN. Vamos esperando para ver se os meninos entram em contato diretamente de São Paulo lá para mostrar um pouquinho da jam que tá rolando lá, com todas essas bandas, a maluquice sonzeira que deve estar rolando por lá. E também contar um pouquinho sobre o lançamento mesmo de tudo que tá rolando lá. Bom, não tá rolando ainda sinal mesmo, tô aqui só checando problemas técnicos, não tá rolando ainda a transmissão deles diretamente de São Paulo, mas daqui a pouquinho a gente tenta se conectar lá com eles. Então vamos começar com essas impressões sobre o Festival Fora do Eixo lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho também da oficina radiofônica que o Jovem deu lá no Rio também, mas vamos começar então com o festival aqui. Olha, sem dúvida é importantíssimo, a gente cada vez mais tem que se unir, especialmente o mercado e o cenário independente, né? Senão a cadeia não evolui. Eu acho que o Fora do Eixo tem uma importância incrível no cenário brasileiro, é referência em termos de organização de festival, e eu acho que vir para o Rio só endossa essa iniciativa, e eu acho incrível que a gente consiga agora ter produtores e coletivos interessados em fomentar e fortalecer essa cena aqui no Rio. Quem? Que eu não sei. Nós somos o Lepops,

meu, isso tudo é sonho, e esse sonho é meu. Fui eu quem inventou vocês, tudo que aconteceu. Alcorão e avião, Caetano e contramão, esse sonho é meu. Sou eu quem vai amanhecer, tudo que acontecer. Bem legal. Como eu disse, eu não conhecia as bandas. É, acho que foi uma boa abertura do festival. Eu vi aqui várias pessoas cantando as letras dos outros. Achei isso massa. Além de dançar, a galera também cantando, assim. O pessoal sabia as letras das músicas e tal. Então acho que é isso, né? Bom começo de festival, assim. Amanhã a gente tem... É, Do Amor, Porcas Borboletas, Nevilton, Brasov, Tereza, né? No, onde vai ser? No Teatro Odisseia, né? É, e vamos lá, galera, vamos aparecer. Galera, sou Júnior Teles, Estamos bombando aqui no segundo dia, ralando. Nesse segundo dia aqui, aqui no Teatro Odisseia, direto aqui da Lapa, Rio de Janeiro. O evento está previsto para começar às 21 horas com a banda, a abertura da banda Tereza. A expectativa é a melhor possível e vamos com tudo. A banquinha está um sucesso, a galera está comprando camisa, está comprando os produtos, broches, CDs, DVDs das bandas de hoje, cada vez melhor. Amanhã a expectativa é melhor ainda para o Circo Voador.

bicho, se tu tá de bobeira, se liga na cachoeira, se liga na cachoeira. Fica enrolando a noite inteira e cai na bebedeira, criando confusão. Vê se vive a vida, solte a franga que tá presa. Toque uma atitude, mas não pira essa cabeça. Bicho, se tu tá de bobeira, vai plantar bananeira, vai plantar bananeira. Bananeira! Fica picudo a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Bicho, se tu tá de bobeira, vai plantar bananeira, vai plantar bananeira. Fica picudo a noite inteira, agulhando besteira, sem nenhuma razão. Vê que a sua vida tá passando bem depressa. Tome uma atitude, ou te digo uma reza. Pra te divertir, pra te divertir, pra te divertir. Nunca mais é isso. Independência ou morte! Programa Independência ou Marte, ao vivo aqui, programa 144. Estamos acompanhando aqui a cobertura do Festival Fora do Eixo, que passou pelo Rio de Janeiro nessa semana passada. A gente acompanhou aí cobertura de vários shows, algumas entrevistas aí feitas pelos meninos lá. A Jovem Palerosa esteve lá presente no festival. Agora, por último, a gente escutou o Nevilton, do Amor. Na quarta e na quinta teve Le Pops, os outros, Baunha. Na quinta teve Do Amor, Porcas Borboletas, Nevilton, Brazov e Tereza. A gente ainda vai escutar a segunda parte da cobertura do festival. E depois disso, depois da cobertura do festival de lá, tanto da parte musical, que é o que a gente está cobrindo agora, depois tem um bloquinho mais curto sobre a oficina radiofônica, que rolou também lá com vários participantes durante a semana. A gente vai se conectar com o Felipe Silva e com o Jovem Palerosa, que estão em São Paulo para o lançamento da agência Fora do Eixo e da Fora do Eixo Discos, da loja lá na Galeria do Rock, que aconteceu hoje, o lançamento da loja. Agora tá tendo a festa de lançamento da agência, com a Jam Session, com diversas bandas de tudo que é lugar do Brasil, na verdade. Caldo de Piaba, Black Drawing Shocks, Camarones, Orquestra Guitarrística, Macaco Bong, Rinoceronte. Muitas coisas rolando diretamente de lá. A gente vai se conectar com eles mais pro finalzinho do programa. Mas agora a gente continua então com a cobertura do festival. Esqueci de anunciar o nosso BG no começo, então eu faço isso agora. A gente está aqui com a Andréia Dias, disco volume 1, disco lançado em 2007. Ela está lançando o disco volume 2 agora esse ano. A gente lembra que esse disco, o primeiro disco dela, ela que fazia parte da banda Dona Zica. Depois entrou aqui em projeto solo, está até agora lançando coisas novas. E a gente tá online no MSN pra quem estiver escutando. Quer dizer, eu tô online no MSN aqui. Eu sozinha no estúdio, mas os meninos estão na sintonia, com certeza. radiofiscar@hotmail.com. Estamos aqui online até a meia-noite com vocês. Então vamos pra segunda parte da cobertura do Festival Fora do Eixo, que aconteceu semana passada lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Depois, da oficina. Escute diferente, minha gente. A gente queria agradecer bastante a todo mundo que propiciou a gente estar aqui hoje, pessoal aí de todo mundo, Ponte Plural, do Fora do Eixo, daqui do Circo Voador, obrigado a Dilson, a todo mundo aqui do circo. É uma honra pro Camarones estar saindo de Natal e tocar aqui, não é brincadeira, a gente está realmente bastante emocionado, isso aqui é um palco muito importante pro Brasil. Na real, vocês meio que não têm ideia do que é a gente tá tocando aqui hoje. A gente realmente sonhou com esse momento e muitas outras bandas que a gente tocou, a gente tentou tocar aqui e valeu. Pô, legal isso aí. É pra parar de falar, né? Eu entendi já. Foi mal. Então, gente, obrigado, valeu. Nós somos o Camarones. Tem um CD pra vender aqui na banca. Quem não tiver dinheiro pode baixar no myspace.com/ Camarones Orquestra Guitarrística. Agora, porra, paga o ingresso do show pelo menos, né, merda? Caralho. Vamos aí, obrigado, gente, valeu. Toca a saideira. Valeu. Ou morte! Com vocês, Mini Box Lunar! Fugir. Mamãe, me tira daqui.

Ah, então tá, a gente tá aqui mesmo, ninguém vai tirar. A gente tá aqui, vambora. Próxima música se chama Rock Baile. Pessoas estranhas, cê não sabe, tremenda façanha, sua luz própria, chamar atenção, assombrando a festa, pisar no salão. E as moças apertadas, seus vestidos sorriem com champanhe na mão, e os rapazes, seus pés fluídos, sapatos curtos a riscar no chão. Você surgiu no baile causando sensação. E os nossos passos se encontravam na mesma direção. A vida cheia de surpresas, baby. Me deu prazer dessa contradança. Até que a orquestra nos separe. O nosso amor é quebra. Pessoas estranhas, lemos os únicos no mais salão. Como um casal num filme antigo, minha DJ Rogers, que aparição. Só faltava eu saber o seu nome. Bebi um whisky, um chique de coragem. Me distrai, você some. Eu gostava Beck. Causando sensação. E os nossos passos se encontravam na mesma direção. A vida é cheia de surpresas, baby. Me deu prazer dessa contradança. Até que a orquestra nos separe. O nosso amor é cama. O que eu acho, assim, o que eu ouvi é que realmente a Lapa começou a ser ocupada por essa galera assim, alternativa e tal, e de várias vertentes de música, de cultura, recentemente. E eu achei um espaço muito bacana, assim, aqui o Circo Voador, muito foda o espaço. O Teatro Odisseia ontem também, uma casa muito legal que, assim, dá toda a estrutura para as bandas e tal, para o público se, saca, fazer cultura mesmo e se expressar e fazer acontecer, assim. Eu acho que o clima da região também fez, é super legal aqui, os arcos aqui atrás do circulador é muito bacana. Independência! Independência! Ou morte! Vou tocar mais uma música nova. Essa é bem nova. Não tem nem nome. Um momento, por favor. Acorda aí, Beto. Independência ou morte? Programa Independência ou Marte de volta. Termina agora a nossa cobertura do Festival Fora do Eixo, que passou pelo Rio de Janeiro na semana passada. Vocês acabaram de escutar a parte 2 da cobertura dos shows e de todo o ambiente de mais popular lá. Esse último arquivo foi mais sobre a sexta-feira, que foi o Canastra, o Macaco Bong, Black Drawing Shocks, Camarones Orquestra Guitarrística, Minibox Lunar e Estereológica. Além da discotecagem radiofônica Independência ou Marte, Jovem Palerose nos representando por lá, VJ Rafa Rolim, aqui de Sanca Vaz, do Massa Coletiva, e DJ Mário Mop Top. E agora a gente ouve um pouquinho a cobertura também do Fora do Eixo, da oficina radiofônica que rolou lá no Rio. Participação legal do público, o Jovem entrou semana passada falando um pouco sobre isso. E a gente agora escuta uma coberturazinha um pouquinho mais curta sobre isso, para logo depois entrar na nossa transmissão, direto de São Paulo, que os meninos estão lá no lançamento da agência Fora do Eixo, uma jam session com todas essas bandas que estão fazendo parte dessas turnês aqui por São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Camarones, Caldo de Piaba, Black Drawing Shocks, Macaco Bong, além das aeromoças e tenistas russas. A gente já tá conseguindo pegar o sinal dos meninos por lá, então daqui a pouco o jovem ou o Fi entram de lá diretamente aqui. Então vamos com a oficina, a cobertura da oficina, e a gente tá online no MSN, se alguém quiser conversar aqui online direto da rádio, eu sozinha, radiofiscar@hotmail.com. É isso aí, escute diferente, a gente volta já já. Boa noite, galera. Estamos aqui na nossa web rádio Fora do Eixo. Estamos ao vivaço nesse momento, finalizando os trabalhos da nossa oficina de produção radiofônica, que rolou, na verdade, desde ontem. E a galera está aqui com a maior energia, muito legal, rolando aquele som maneiro. E, assim, nesse momento, estou aqui com a Ana Paula Araújo, que faz parte da Ponte Plural, que está produzindo o evento, né, Fora do Eixo, no Rio de Janeiro. E eu gostaria de perguntar para a Ana Paula. E aí, Ana, como é que surgiu a ideia da oficina? Como é que houve essa interação aí do festival juntamente com a oficina? Então, na verdade, a gente estava tentando trazer essa oficina para cá, para o Rio, desde o Festival Grito Rock. E como o jovem não pôde vir e tal, a gente teve uma certa dificuldade. Agora foi o momento certo, né? E a gente conseguiu trazer o pessoal para cá. E está rolando aí da melhor forma possível, trazendo esse know-how que o Fora do Eixo tem para o nosso coletivo que está iniciando as atividades aqui no Rio de Janeiro, que é o Ponte Plural. Então, assim, foi uma oportunidade tanto para a gente e para o pessoal que não faz parte do coletivo, mas que quis vir aqui aprender um pouquinho sobre essa parte de web rádio, de transmissão via web, né? E está sendo um prazer aqui, foi muito legal. Queria agradecer o jovem aqui e o pessoal que participou da oficina. Foi bem legal. É isso aí. A oficina não para só na transmissão, né? Acabou rolando aqui umas interações e formamos também uma banda chamada Dois em Dobro, que não vai tocar no Festival Fora do Eixo, mas toca para vocês aqui. Com vocês, Dois em Dobro. É isso aí, essa foi Dois em Dobro, infelizmente. Eles não vão estar tocando no Fora do Eixo, mas temos muitas bandas boas que vão estar lá no Fora do Eixo, e a Ana Paula vai passar a programação aqui do festival para a gente. Não, antes, Guilherme, eu queria dizer, queria agradecer aqui o curso de produção fonográfica, que é o curso da Universidade Estácio de Sá, que cedeu espaço, e mais uma vez ao jovem, né, que veio de São Paulo. São Paulo, jovem? São Carlos. São Carlos, diretamente para o Rio de Janeiro, ministrar essa oficina aqui, que foi gratuita. E a gente só tem a agradecer. E amanhã, né, começa o Festival Fora do Eixo. Amanhã, a partir das 21 horas, no Cinematec, a gente vai ter Les Pops, Brown A. Eu acho que se pronuncia assim, né? Brown A. Brown A. Brown A. E os outros. Quinta-feira, o Guilherme vai falar a programação. Diga, Guilherme. Então, quinta-feira, 13 de maio, às 9 horas, no Teatro Odisseia, tem Do Amor, Porcas Borboletas, Brazov, Nevilton e Tereza. Nas picapes, DJ Uno. E 14 de maio, na sexta, Circo Voador, também vai estar bombando com Canastra, Black Drawing Chalks, Macaco Bong, Mini Box Lunar, Camarones Orquestra Guitarrística e Estereológica. Nas picapes, DJ Mário Mop Top, Discotecagem Radiofônica, Independência ou Marte e VJ Rafa Rolim. Independência ou Marte, aqui é o projeto do nosso querido professor, doutor Jovem, que além de professor, DJ, ainda conserta aqui nossos erros linguísticos. Bom, e é isso. Vão ter muitas exposições de pôsteres, feira cultural, a oficina acabou hoje. Mas, na verdade, vamos ter uma prova prática na transmissão do festival ao vivo, nos 3 dias, e também o lançamento do documentário do Grito Rock. E é isso aí. Espero que tenham gostado do nosso programa. Na verdade, vamos finalizar chamando aqui o pessoal da turma para poder dar falar sobre o curso, o que acharam. E aí, nome e opinião, por favor. Bom, meu nome é Edgar. Faço parte aqui do curso de produção fonográfica, sou aluno do primeiro período. E fico muito feliz em fazer parte de uma oficina como essa, estando junto aí de pessoas antenadas no assunto, né? E aguçando ainda mais aí nossa vontade de aprendizado. Sai dessa oficina, com certeza, com vontade de aprender muito mais. E, se possível, estando também aí nos eventos próximos e contribuindo com esse grande projeto. É isso aí. Meu nome é Eric, sou do primeiro período também. E estou aqui aproveitando muito a oportunidade e a diversificação de vários músicos, produtores e pessoas ligadas ao movimento de rádio. E é isso. Bom, eu me chamo Cláudio Caldas, há muito tempo que eu lido com software livre, né? E eu recebi um e-mail da Ana Paula e vim aqui checar o curso e me botaram para tocar. Não sei porquê. Falei para eles, não vale a pena, mas insistiram, estamos aí. A sorte é que a gente tem um gaitista aqui, que é o Igor, que está dando a força aqui, porque se fosse eu sozinho, meu amigo... Mas é isso aí, muito bom estar com vocês, é um prazer, e eu acho que a gente tem que pegar essa ideia e ir para frente mesmo. Isso aí, saúde. Meu nome é André Pestitelli, eu estou aqui também no backstage aqui da produção musical. Espero que vocês tenham gostado. Estou no curso também de produção fonográfica e continuo fazendo barulho aqui. Bom, meu nome é Igor Keller, eu faço o primeiro período de produção fonográfica no campus da Barra da Tijuca, no Tom Jobim. E sou eu que estou tocando a gaita aqui. E, bom, o tecladista aqui disse que o que seria o teclado sem a gaita, né? Eu digo, o que seria a gaita sem a base? Bom, e é isso aí, acho que a música se completa e é muito bom fazer parte dessa oficina, está sendo muito gratificante. Eu passo a minha palavra aqui para mais alguém. Eu sou Rafael Lage, tô aqui também aprendendo um pouco mais sobre esse tipo de rádio. Também tenho uma rádio, Rádio Microfonia, a gente também está apoiando Fora do Eixo, estamos divulgando o festival também. Foi muito bom aqui fazer parte do curso, pude aprender também outras formas de se fazer rádio, além das que eu já conhecia. Foi bem enriquecedor. Agora vamos ouvir mais alguma música? Banda 2 em Dobro. Agora o doutor Jovem vai dar a finalização aqui para o nosso curso, dar a bênção a todos os alunos e muita paz. Lembrando que o doutor Jovem é jovem mesmo. Mas não é doutor, ainda bem. Bom, agradecer geral, todo mundo. Vocês foram alunos exemplares. Vocês deram mais ânimo para continuar toda essa história que a gente vem fazendo aí. Amanhã vai chegar o resultado da prova na casa de vocês e vocês vão ser e vão ver quem de verdade vai chegar para transmitir o festival. Na verdade, é legal registrar para todo mundo aqui, todo mundo se envolveu bastante mesmo, bastante gente até o final, poucos desistiram, poucos dormiram na sala, poucos reclamaram de alguma coisa. Não, foi bem legal, foi bem participativo. Os debates quentes rolaram, deu para todo mundo botar sua opinião, fazer, sei lá, manifestar e se expressar em um meio de comunicação livre, que é essa ideia dessa oficina aqui. Ah, sei lá, não queria que fosse eu finalizando, queria que mais gente falasse mais alguma coisa, dar um tchau geral, sei lá, com bastante efeito, sample, e a banda 2 em dobro... Finaliza geral. Vamos dar o tchau para todo mundo aí. Valeu, valeu. E aí? Forte abraço e até mais. Independência! Ou morte! Programa Independência ou Marte, na sua sintonia aqui na Rádio Fiscar, ao vivo. Nessa noite de segunda-feira, eu tô aqui sozinha no estúdio, os meninos estão lá em São Paulo. Acabamos de ouvir a cobertura da oficina radiofônica que teve no Festival Fora do Eixo, que aconteceu semana passada lá no Rio de Janeiro, de 12 a 14 de maio. Jovem lá dando oficina, a galera chamando ele de doutor, tá podendo. Bom, entrei no ar aqui, os meninos estão lá em Sampa, no lançamento da agência Fora do Eixo, jam session com diversas bandas, como eu já falei aqui. Nesse momento exato tá rolando jam session com a galera do Black Drawing Shocks, banda lá de Goiânia. Eu vou colocar aqui no ar, ao vivo, tá sendo transmitido também pela Web Rádio Fora do Eixo. Eu coloco aqui no ar, daqui a pouquinho os meninos entram pra falar como é que tá tudo por lá. Jam Session rolando lá em São Paulo. E pra quem quiser saber mais, é só entrar na internet aí, procurar no Festival Fora do Eixo, no portal Fora do Eixo. E amanhã, às 18 horas, tem um debate sobre o atual mercado da música em conjunto com o G-Popai, não sei o que é, mas lá na Serralheria, em São Paulo, Avenida Guaicurus, 857, na Lapa de Baixo. Então, quem quiser participar do debate, está lá. O jovem entrando. Podcast, tenta entender um pouco dessa loucura. Estamos no lançamento da agência Fora do Eixo. aqui na capital, eu, Jovem Valerosa e Filipão aqui, Felipe Silva, tudo bom, mãe? Claro, muito boa noite, jovem, tudo ótimo, né, sempre bom estar em contato com os ouvintes aí de São Carlos, transmitindo ao vivo em FM 95,3 na Rádio UFSCar. Independência ou Marte, sempre que possível na estrada, né, mandando sinais digitais para serem retransmitidos aí pelas nossas antenas. E a gente está aqui hoje num momento muito importante para todo o projeto, que é o lançamento aqui, né, do escritório do Circuito Fora do Eixo na cidade de São Paulo, na casa dos nossos parceiros, que é cada vez mais nossa, que é o Estúdio Lamparina, né, diversas bandas que estão sempre aí dialogando com o programa por suas músicas ou por suas entrevistas, estão presentes aqui hoje, num grande estúdio, fazendo uma jam session, uma festa, e várias pessoas que trabalham no dia a dia com a gente aí na construção desse cenário musical também, juntos, reunidos, e a gente sempre se esforçando para transmitir isso ao vivo para vocês. Esse é o Independência ou Marte, cada vez mais infiltrado aí, né, nessas ações. Vamos começar então a juntar o povo aqui para trocar umas ideias. Daqui a pouco a gente joga lá para dentro do estúdio também para a jam session que está rolando com o Black Drawing Chalks e outras bandas aqui. Juntar com o Pablo Capilé então, que iniciou junto com mais uma galera a história toda lá em Cuiabá. E Fora do Eixo, no começo era Fora do Eixo geográfico e agora cada vez mais dentro do Eixo. Festival Fora do Eixo em São Paulo, Festival Fora do Eixo no Rio de Janeiro e agora na sequência emendando toda a batalha aqui, lançando o escritório em São Paulo. Primeiro, um prazer de novo estar falando com os ouvintes, da Rádio Scar. E o Independência ou Marte também tem acompanhado essa história toda desde o começo, né? Desde o começo, quando a gente começou a pensar essa história toda, a gente tem São Carlos no mapa e São Carlos foi a principal ponte para a gente chegar em São Paulo, né? Então é bacana, sabe, que a gente está no lançamento do escritório Fora do Eixo falando com uma rádio de São Carlos, que São Carlos foi essa primeira ponte da gente entender essa imensidão que é São Paulo capital e como que a gente ia se estruturar primeiro nos entornos e a partir do momento que a gente consegue se estruturar nesses entornos, a gente conseguir invadir a Paulicéia desvairada da forma que a gente está invadindo. É óbvio entender do nosso tamanho, é óbvio chamando um monte de parceiros para perto, saca? Mas pensando principalmente em ser um ponto de conexão com várias iniciativas bacanas que rolam por aqui. Hoje esteve todo mundo aqui com a gente, o Pena Schmidt, o Natali, a Lala, o Ale Youssef, várias bandas, a galera do Circuito Fora do Eixo toda tá aqui, tá a Camila do Pegada, tá a galera do Fora do Eixo São Paulo, tá a galera do Fora do Eixo Minas, tá a galera da Mariana Soldi, que auxilia a gente aqui no escritório, saca, o Black Drown Shocks, o Galinha Preta, Móveis Coloniais Jacaju, parceiraços, né, os guris do Macaco juntos, os guris da Aeromoça e Tenistas Russas, o 4 Instrumental, o Léo Santiago. Então, assim, tamo muito bem representado e vocês, fora do eixo, que estão escutando isso também, saibam que a balada está muito bacana, que as pessoas têm cada vez mais entendido a nossa proposta e esse é o primeiro passo de uma série de outros que vão vir de ocupação nessa que é a maior das cidades da América Latina. Firmeza total. Vamos passar a bola aqui para outras pessoas também, tempo razoavelmente curto. Agradecer o Pablo aqui e já emendar com a Camila, que foi citada já pelo Pablo aí, coordenadora de comunicação aí do Circuito Fora do Eixo aí. Chegando diretamente de Belo Horizonte, acho que é legal mandar o recado e contextualizar os ouvintes o que está acontecendo, essa bagunça toda, quantos ambientes que a gente tem nesse evento, a multiplicidade de ações que estão acontecendo aqui no coração de São Paulo. Tá. Salve, salve, ouvintes de São Carlos, é um prazer falar com vocês. Eu sou Camila, estou falando de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em São Paulo impressionada com a quantidade de ambientes que a galera de São Paulo conseguiu criar aqui no escritório. A gente tem um jardim super movimentado com uma exibição de filmes ali do lado de fora. E aí tem uma sala super movimentada com a discotecagem do Independência ao Marte lá embaixo. E aqui em cima a gente tem um estúdio que está rolando umas jams e uns shows também. Assim, a galera está marcando o show para daqui a 10 minutos e aí de repente todo mundo sobe para ver o Galinha Preta, que nem que está acontecendo agora. E eu acho sensacional todo um momento de encontro que se replica continuamente na rede do Circuito Fora do Eixo e aqui no escritório de São Paulo também. Bom, a gente está tentando descobrir quem estava no estúdio de verdade ali, que está todo mundo se misturando, o Galinha Preta está fazendo uma jam session com o Black Drum e Chalks. Então vamos deixar rolar um pouco o som, daqui a pouco a gente volta aqui mais com mais gente trazendo as impressões sobre esse evento histórico que é o lançamento do escritório, né, da agência Fora do Eixo em São Paulo, né, dentrão do eixo. Vamos de som aí. Salve, salve, Independência ou Marte, escute diferente aí. É isso aí, de volta ao vivo aqui de São Paulo, Estúdio Lamparina, lançamento da agência Fora do Eixo, show ao vivo com Black Brown Shorts, voltando para ser transmitido, enquanto a gente vai batendo um papo aqui com todos os presentes. Agora aqui no microfone, senhoras e senhores, com vocês, Daniele Lima, né, representando o escritório São Paulo, do Fora do Eixo, contando para vocês de uma forma bem sincera e tranquila a emoção que ela está vivendo nesse momento. Falou, eu acho que tá bem agradável a festa, Black Drawing tá ali tocando, virou uma balada o estúdio, lá embaixo também tá rolando a discotecagem que tá bacana, lá fora tá rolando outro som, acho que tá todo mundo conversando, trocando ideia, conexões sendo feitas, que essa é a ideia da festa mesmo, mostrar que tudo que a gente tá fazendo, não só Fora do Eixo, mas todos os nossos parceiros que vieram aqui, tá todo mundo crescendo junto, tá rolando pra todo mundo, eu acho que saldo positivo. Um saldo positivo total, né? É sempre bom fazer uma festa recebendo os amigos em casa. E aí aqui hoje a gente tem um encontro de amigos que trabalham muito juntos no dia a dia para fazer aí coisas acontecerem, né? Principalmente ligadas à chamada música independente no Brasil. São artistas e produtores que têm transformado aí as formas e modelos de se trabalhar nesse mercado. E é muito legal estar reunido aqui com todo esse pessoal hoje, colhendo os frutos positivos desse trabalho. Ney Hugo, fala aí que você é bom de improviso. Ó, Otto Ramos chegando aqui com a gente também. Agora, aproveito, Otto, daqui a pouco com vocês, Macaco Bong, Mini Box Lunar, né, nas vozes de Ney Hugo e Otto Ramos, trazendo pra gente aí as impressões desse clima mais sensorial aí, de, né, contar pros ouvintes o que tá passando no coração e na cabeça mesmo. Esse momento bacana que é o lançamento do escritório Fora do Eixo aqui em São Paulo. Comemorando, o Festival Fora do Eixo foi do caralho. A festa tá melhor do que a gente pensava que fosse. Planejou uma coisa, tá 3 vezes melhor. Tá super feliz com esse sentimento mesmo de dever cumprido. Creio que os meninos do Ameri estão muito mais felizes do que nós. Mas a gente tá aqui, tá comemorando, a festa tá bonita mesmo. É legal ver a galera que é do Fora do Eixo e uma galera também que é próxima da gente, está cada vez mais perto. E esses encontros servem para a gente ficar mais próximo do outro mesmo, assim, né? Não só comemorar, mas conhecer as pessoas mais de perto. É isso aí, fica difícil complementar sem reproduzir o Otto, né? Mas dando uma impressão mais pessoal mesmo, até para, né, conseguir ser um pouco mais original nesse depoimento, né, não sugar tanto que eu acabei de ouvir, que eu concordo completamente aqui, né, mas tá bem bacana mesmo nesse sentido de conexões, né, que é a intenção da festa e que, né, o que era um lançamento, né, uma coisa que tem um caráter, né, a priori institucional, que é, né, um lançamento do Fora do Eixo de São Paulo, da agência Fora do Eixo, e ao mesmo tempo que tem esse caráter e essa importância institucional muito forte, esse símbolo muito forte, tá também um ambiente muito divertido, né? Como a Dani colocou, uma balada dentro do estúdio de ensaio, uma outra balada lá embaixo na frente do escritório, onde o jovem estava discotecando agora há pouco, e outras pessoas estão discotecando lá, né? O estúdio que virou uma balada, tendo show do Galinha Preta, tendo show do Black Drawing, teve um monte de jam sessions antes, e vai acontecer também outras, né? Eu, inclusive, estava aqui no começo, na jam session, esqueci que estava tanta gente, e esqueci que estava no meio de uma festa, fiquei pirando no estúdio. Quando eu desci lá, já tinha muito mais gente, né? Como o Pablo falou, Pena Schmidt passou por aqui. Então a gente tem vários símbolos importantes num ambiente muito agradável, que inclusive mais pessoas vão chegando o tempo todo aqui até na estação, como o André do Móveis, que também vai dar o recado dele. Passando a bola aí, André, quais suas impressões? São as melhores, cara. O que você falou aí, uma celebração bastante intimista, vários ambientes, muita gente importante, eu acho que, e principalmente pessoas preocupadas com o futuro, eu acho, da música no Brasil. E cara, é muito bom ver isso acontecendo. Eu acho que a noção de interdependência, que você falou ali no vídeo, eu acho que é o mais importante. Ninguém faz nada sozinho. Pô, é muito bom ver tudo isso acontecer, cara, no Brasil. E da Jam Session aqui, man? O que você achou? Vai participar? Qual que é? O Móveis não tá na escalação oficial aqui, mas aqui não tem nada oficial. Quer chegar e contribuir, fazer qual que é de vocês? Cara, foi lindo, cara. Já tô rouco porque eu cantei todas as músicas do Galinha ali, gritei na real, cara. Foi muito bom. Foi bonitão. Cantando junto com Galinha Preta lá da Terra dos Seis, né? É, cara, eu sou muito fã do Frango. Acho que é um cara que pô, tem muito talento, nasceu com poder, velho, transformador da massa. Controla e, pô, eu acho que é uma mensagem que no final o cara passa com muita alegria e muita descontração, mas, pô, é uma parada muito verdadeira, cara. Muito bom. E agora tá rolando o Black and Draw Shocks, como o Frango chama, Black Xoxotas. Mas o Black and Draw Shocks também, cara, tem o poder, velho. Isso foi muito bonito. Da hora, ser acompanhado até pelo seu irmão ali. Legal, bem acompanhado. Massa. Valeu a participação, passar a bola pra mais gente aí. Daqui a pouco a gente troca ideia fora do ar. Bom, tá aqui com a galera também do 4 Instrumental, que colou direto de Sabará, mais um representante de Minas aqui. Acho que é falar impressões da Jam Session mesmo, o que achou tal, pra gente rolar o som lá pra dentro daqui a pouquinho de novo. Então, cara, maravilha demais, né, velho? Tipo, festa do caralho, todo mundo se divertindo, e agora Black Drone Shocks arregaçando ali dentro, ali, tá muito foda, cara. Diversão e cumplicidade, né, cara? Eu acho que o circuito é muito isso, assim, é essa junção da galera mesmo, e todo mundo se abraçar pra fazer uma coisa só, e isso aqui acho que é a consagração disso que tá rolando aqui, tá do caralho, velho, tá maravilhoso isso aqui. Legal, sinceridade total rolando aqui. Vamos de som lá pro estúdio, valeu aí, mano. Quer mandar algum salve, alguma coisa? Não, mandar um alô pra galera de Sabará que tá ouvindo aí. Valeu demais. Galera do Forceps, isso aí. Legal, legal. Vamos de som lá pra dentro, Black Drone Chalks, fazendo audience session aqui no estúdio Lamparina, lançamento do coletivo, né, do escritório do coletivo Amerê, do escritório Fora do Eixo em São Paulo. Vamos de som ao vivo, salve, salve a todos. Independência ou Marte, escute diferente aí. Aê, uai! Aê, sim! Agora o trem tá ficando bom. Try to keep keep strong. E é isso aí, queridos ouvintes, são carlenses de todo mundo. Estamos de volta, Independência ou Marte, transmissão ao vivo aqui de São Paulo, capital. Lançamento do Fora do Eixo, escritório São Paulo, aqui no Lamparinho Studios. E a gente não está fazendo muitas perguntas não, pessoal. A gente está mais abrindo o microfone para chuvas de emoções e sensações. E aí é com vocês, né? Esse momento muito rico, vivido por todos nós em conjunto. Acho que a melhor forma de passar isso para os ouvintes é cada um falando o que está sentindo mesmo. Vamos começar com o Paulo aqui, do Rinoceronte. Só rapidinho que quem vai falar aqui é um cara do Rio Grande do Norte e outro cara do Rio Grande do Sul. Então, primeiro o Paulo aí, que é mais velho um pouquinho, fala primeiro, entendeu? Por educação ele fala primeiro. Representando o Rio Grande do Sul. Boa observação do Foco. Pô, tá muito, muito, muito, muito bacana tudo que está acontecendo aqui. Essa integração aí do Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Norte, como falou o Foca aqui, é uma coisa que é fora do comum total. A gente saiu lá do Rio Grande do Sul, fomos a Goiânia gravar nosso primeiro CD e aí viemos para São Paulo para a virada cultural aí. Porra, tá acontecendo muita coisa muito bacana aqui. A gente tá meio apavorado com essa cidade aqui do inferno, cara. E tudo de bom rolando, assim. E a gente está saindo para uma turnê agora de mais ou menos 16, 17 shows aí. Então tá tudo muito positivo. O lugar aqui onde está rolando essa festa é um pico sensacional aqui na cidade de São Paulo. E eu acho que isso só tende a frutificar e aumentar cada vez mais toda essa ebulição que está rolando aí com toda essa galera aí. Fala aí, Foca, o que tu acha de tudo isso? Bom, eu acho que até essa entrevista é meio emblemática, assim, né? Porque a gente tá numa rádio de São Carlos, com um cara do Santa Maria, no Rio Grande do Sul, falando. Aí meu nome é Foca, eu toco no Camarones, tenho um do Sol, sou lá de Natal. Eu já falei até algumas vezes do Independência ou Marte, já falamos umas 3 ou 4 semanas atrás, a gente até entrou no programa. Pra mim é uma felicidade muito grande vindo do Nordeste, encontrando essa galera aqui. São Paulo também é um emblema, porque é um lugar onde todo mundo veio um dia, para onde todo mundo vem mandar seu recado. A imprensa grande está aqui, vários contratantes, pessoas importantes do Brasil inteiro estão aqui. Então termina sendo um emblema, um lugar emblemático para acontecer um encontro como esse. Eu acho que a própria formação da agência Fora do Eixo, com uma sede aqui em São Paulo, é bem emblemático do que é essa movimentação do Fora do Eixo, o que é que ela proporciona, qual é o tipo de encontro que ela sugere às pessoas, e que não é, na verdade, só um encontro comercial ou para música. Na verdade, ele é muito maior que isso. É um encontro comportamental, é um encontro que faz transgredir cultura através da dinâmica de vivência de cada um de seu estado. Então, pra gente é importante conhecer uma galera do Rio Grande do Sul, que tem um costume bem diferente do nosso, do Rio Grande do Norte, temperaturas da cidade diferentes, costumes, formas de falar diferentes, mas na verdade a gente... Problemas técnicos aqui na transmissão dos meninos, direto lá de São Paulo, do lançamento da agência Fora do Eixo. Eles estão batendo papo, tem muita gente lá. Tá rolando as jam sessions com as várias bandas que estão presentes por lá. Mas o som das bandas tá mais ou menos. Voltou, os caras já prometeram um churrasco e eu tenho que providenciar um camarão lá de Natal rápido pra cá. Então, pra poder dar essa volta, rapaziada. Então é isso, um abraço a todo mundo de São Carlos. Nos encontramos aí no Palquinho Maluco na terça-feira que vem, sem ser essa terça, na outra. Então já tá todo mundo convidado aí pro Camarones, lá em São Carlos, aí em São Carlos. Valeu, grande abraço aí todo mundo. Abraço. Tocam em São Carlos no próximo tempo e fazem sessão. Mais uma vez, problemas técnicos aqui rolando. A galera tá transmitindo direto de São Paulo o lançamento da agência Fora do Eixo. Bastante gente lá presente. Agora a gente teve um probleminha técnico com a transmissão, não tá mais vindo aqui pra gente. Vamos ver se volta. Acho que vai ter que... Bom, acho que vamos ficando por aqui, então. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. A galera de volta aqui no estúdio, ao vivo, da Rádio Fiscar. O programa vai estar no blog para baixar, quem quiser. independenciaomarte.blogspot.com. Tem reprise no sábado, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Fiscar. E, além das nossas rádios parceiras que retransmitem o programa, foradoeixo.org.br, EBTK, Rádio Lado Rasgada Coletivo e a Rádio Software Livre, que também transmite o Independência ou Marte aqui ao vivo. Bom, vou ficando por aqui. Semana que vem os meninos voltam. A gente volta aqui com o time completo nos estúdios. É isso aí, continue na sintonia, escutando diferente aqui o Independência ou Marte.